121-1. 121-1, azul 27, coisa. Paulo Salvador, azul 2758. 2758, prossegue Alfa, repórter das Juliette. Prossegue Alfa, repórter das Juliette, 2758. Autorizado decolagem no 0, vento 140 graus, 119. Livre decolagem no 395. Bom dia, autorizado ali, mantém no zero. No zero ali, mantém, gol 094. No 395, da Colos 25, chama o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle Salvador, voo no 395, decola da EL. Voo no 395, contato radar da Colos Brasil, seja da EL para nível 360, voo no 395. Subiu da EL, via da EL 360, voo no 395, quando possível. Pode voar lenta. Voo no 395, mas sempre precisa sair. Aguardando, voo no 395. 1-0-9-4, autorizado da colapso no 0, vento 150 graus, 109. 1-0, iniciando a decolagem, voo 0-9-4. Cabeça via para 4.000 pés de ajuste, 1-0-1-8, hoje na linha 200. O localizador é o 1962. Gol 1962, completo final IADS, fecha na torre na frequência 118, decimal 95, gol 1162. 1896. Gol 1864, dispara 2000, pega autorizado IADS, fecha 190, reposta estabilizado, gol 1864. Autorizado, gol 1864. Salvador, bom dia, gol 1162, estabilizado IRS. Bom dia, gol 1162, 018, confira se já alisou algum campo. Afirmativo. Seja 10, correção, gol 1162. Autorizado pouso, piscina 0, vento 150 graus, 119. Mesmo pouso, baixando para a 62. 1-0-9-4, decola 2-7, chama o controle de Salvador em 1-2-0-2-8. 2-0-8, tchau. Salvador, bom dia. Voo 0-9-4, 1500 pés, bom. Voo 0-9-4, contato na banda pode, se deve sair da Momo para o nível 370, gol 0-9-4. Via Momo 370, gol 0-9-4. Do 407, autorizado táxi a Índia, considera pista no 0, caminho em Salvador, 11895, registro altímetro no 018. Azul 5197, após a passagem da Embraer, da companhia retaguarda, são autorizados. Se tiver extremamente, mano, pronto, táxi. Bom, já pode ir próximo, iniciou, Azul 5197. Boa noite, 64, reposta táxi 0. Boa noite, 64. Estabilizado já. Boa noite, 64, complete final IADS Extension, na plena sequência 118, 1995, boa noite, 64. Boa noite, 95, obrigado, boa tarde, bom dia. 6200, desça via para 2000 pés, autorizaria IADS Extension, pista 0, reposta táxi 0, deixa na 6200. Autorizado. Para hoje um 10, mantará estabilizado o ILS 610, 1204. Solo 30, direita Solo Salvador 21, décima 1. Direita 21, 1, 1. Salvador, bom dia, voo 1-1-1-2, entrar. Voo 1-1-2, autorizado táxi Alfa Juliet, posição 11, bate 1. Alfa Juliet, posição 11. 1-3-9-5. 2-5-1-3-3-9-5, voo 1-3-9-5. Azul 4207, está visual com aeronave contra final da pista 0. Azul 4207, após pouso do Boeing da Gol, é a pista 1-0. Pois a Belém mantém a pista 0. Autorizado táxi em Índia, considero 1-0, chame torre em Salvador, 11895, ajuste altímetro no 018. E a Índia chama 1895, ajustado no 018, ajuste 5197. Chame centro retido na frequência 126.5, antena 125.45, gol 1094. 2685.45, 094, até mais. 864 no solo, 63, direita solo Salvador, 121, décima 1. 601. Chegar a marca nível 050, ajuste na 08. Stop de zona LS, China 6200. China 6200, autorizado IAB Taxway, China 6200, 119295, China 6200. 395, 6200. Ponto de chegada 10, pronto, ajuste 5197. 60, acende a identificação desse avião, chegar na Mari para nível 050, ajuste 1098, Azul 4060. Azul 5197, mantenha uma espécie da pista no zero. Uma aeronave já, menos de uma milha de estéreo. Gente, está mantendo, 5197. 6 Juliette. Seu avião, faz 6 Juliette. Ajuste no 08, continua a aproximação, vai de Xalife. Vai lá, Xalife, 6200. Vai do táxi, o 3191, 209 a bordo, 3 horas e 35, Campinas. Fez 191, após o passagem do Bang Brasil, está autorizado, táxi Apache 1, táxi India, ponto 0, pistola 0, chave 2, Salvador, 11895, registro altímetro 0018. Gente, após o Bang da Gol, Apache India, 10295, boa 3191. É o 129. Meio, pouso 10, 6200. Bom dia, o Azul. Azul 4207. Dael cruza 1200. Azul 4207, contato a lata para o Sul da Vista da Dael, para o 370, Azul 4207. Via Dael 340, Azul 4207. Pode 64, direto direto, posição 05, bate 1. Bate 1, 05. Azul 4207, autorizado direto da E. Direto da E, obrigado, senhor. 4205. Azul 5197, autorizado ali, mantém a pista 0. Ali mantém, 5197. Bom dia, 3191, no ponto 7-0. 3191, bom dia. Bom dia, 3191. Bom dia, 3191. Bom dia, 3191. Bom dia, 3191. Bom dia, 3191. Está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 04, parte 1. Alfa Juliette, portão 4, no parte 1, 6200. Entrou no 40 graus, 129. Teve decolagem na 0, azul, 197. Posição dia, prossiga. Esse pastor no meia, caramba, a critério, confirme já copiou a autorização? Sim, chama tráfego Salvador 121 decimal 1. 121, 3191, autorizado na EMAT no 0. EMAT no 0, 3191. Salvador, bom dia, gol 556. No 556, bloco cópia? Bloco cópia, 556. Autorizado Galeão, nível 360, decola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Via Fer 9857, moço. Controle Salvador, opera 1208, aciona transporte 5532. Para o Galeão, nível 360, decola pista 1 no 0, curva direita, da El, Leda e Rumi, Fer 9857, moço. 1208 é o controle, 5532 transponder, gol 556. Vai aguardar 3 minutos para iniciar a decolagem devido à aeronave que decolou ter o mesmo vestido de saída. Bem, está feito a manhã. Prossiga, pessoal, amanhã. Gente, pastor no meio, sou autorizado, posto seguro, a centena, decolou no 0, curva direita, na saída coral, via Golf 677. Controle Salvador, opera 1208, aciona 0276. Para acionamento, taxa da colagem, torre 1895, adicione altímetro no 018. Prossiga. Já tem autorização, autoriza o acionamento? Afirma, pastor, no meia. Confirma a pessoa da borda. 1-0 a bordo. 1-0 a bordo. Gente, pastor, no meia, acionamento a critério, chame para táxi. Caso 4207. Chama a ETC com 251 ou 13395. Legado, são bordo 24, 4207. 1-0, quer bater. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5527. 4060, autoriza via da FXU, que está no 0, reposta pisada do 4060. Sim, não é estabilidade, não é certo. Azul 5048, SM identificação, dessa vez chegada a área para nível 050, ajuste no 098, azul 4, azul 5042. Azul 3191, decola os 43, é no controle 120, decimal 8. 08, boa, 3191. Fuga Delta 90, confirme que irá voltar 08. Delta 90, confirme que está. Salvador, boa, 319, ano passando 217. 3191, contato radar na decolagem da via de saída da AEL para o nível 340, tá 3191. Via da AEL 340, 3191, quanto tempo o presidente vai direto da AEL ou Leda? É 3191, no... é presidente da saída da AEL. Da AEL, graças, 3191. 90, são 5% de peso, Salvador. Passou no meio, autorizado o táxi, chame no Ponte Espera do Hotel. Ponte Espera do Hotel, passou. Quem entra 3745 para São Paulo, prepara a série da Eule da Monte, vai agora cobre na posição do hotel. Eu vou no 56, pois pega o estacionamento no portal 62. 1-5-5-6 para o Galeão, autorizado o posto, chama a taxa. Autorizado, chama a taxa, 5-5-6. Cadeta 90, ingresso do corredor Veracruz, mantendo 1.700 pés, reposte através de Paris. 3 horas, Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola 10, primeira curva à direita, perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Transponder 5541, controle 120, decimal 8, 3745. Delta, chama Paulo Salvador em 121 decimal 1. Chama Paulo Salvador em 121 1, passando também. Cadê a pessoa? Chama a torre na frequência 118 decimal 95, faz o passo de espera no exército. 118, também está autorizado o táxi via Alfa Juliette. Comprando ministro 71 no Índia, ponto para piscina 0, chame torre 1895, ajuste no 018. Taxi Alfa Juliette, taxi 1, Índia, ponto para chama torre 5, ajuste no 95. Índia, 1460, reposte totalmente zero. Você. Lando 556, segue o posto via parte 1, taxi Índia, ponto de terminal 0, chama torre 1895, ajuste no 018. Gente, Sérgio Bandeirante, lá 1895, no 018, ajuste. Bom dia, boa noite. um voo. Exato. Dessa vez chegar na Mara para nível 050, o ajuste 1098, o gol 1455. Ajuste, descendo via Mara para 050, Senegal 0, 18, gol 1455. Então, 3191 no chame 7 Recife, na frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 95, então 3191. 7 Recife, 251, 3395, boa, 3191, bom domingo. Via para 2000, pés autorizado e ADS Exo, pistão 0, reta estabilizada azul 5048. Sempre via 2000, pés, altitude 3018, recuperar essa via ADS Exo, ele é 1-0, azul 5048. Gente, Guardião 06, tem vento 130 graus, 139, condições de trabalho da presente. Guardião 06, ajuste 08, vento 130 graus, 139, reporte fora do solo. Oi, Salvador, bom dia, gol no 556, ponto 020 por hora. Bom dia, gol no 556, mantenha a ponte 0 0. Certo. Azul 4060, chama solo Salvador 121, decimal 1, no solo 51. Solo 1, graças ao 4060. Salvador Azul 4060, liberou a sua escuta. Olá, pistão no 0, vento 120 graus, 149. Azul 4060. Os autorizados estão plantados, sim. Está fora do solo, Guardião 06. Gente, Guardião 06, fora decolado aos 5-2. Consegue fora do tapão, aguarde a transferência com o controle. 06. Controle de Serra Luiz de Alfa Lima, vai mantendo 500 pés, está com 2 a bordo, código alocado é o 01, Rio Grande do Sabrado. Tomé Catrame, informa o tráfego, 2 horas, 6 milhas, rumo oeste, mantendo 1.300 pés, o LAC. Índia Delta Novembro, informa o tráfego 12 horas, rumo sudoeste, mantendo 500 pés, um helicóptero. Ciente da informação, mas não visual. 08, controle no meio. Controle Salvador. região 01, 910, linha do litoral, reporte Nova Iguaçu. Controle Guardião 06. Época Bravo, mantém o setor para cruzamento entre Duna e Simbra devido a tráfego iniciando o final do procedimento. Sim, você vai manter a linha do litoral pelo Correio da Bombinha? Época Bravo, ciente, mantém a linha do litoral. Controle Salvador, Guardião, boa O 1962 já tem identificação, dessa vez chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 09. Identificou, o 1962 chegada a Mari 2, sua assistência não vai virar do turno. O 1962 mantém a dúvida chegada, número 3 para Bolsa. 1-6, contato com a data de colagem do Brasil, feita Coral para nível 100. Saída Coral para o 100, passou no meio. Conselho Guarda 06. A Dia 06, prossiga. Fala linha litoral, para sobrevoo, farol da Baque, S10. Momento passando, Pico Sul. A Dia 06, seguinte, mantendo que S10 linha do litoral, reporte, farol da Baque. Vai passar o 06. Bom, após a colagem, mantenha eixo da pista até 3 mil pés. Após a colagem, mantenha o eixo até 3 mil pés. Meia pista de colagem. Afirma, Golo 5-6-1-6, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 20 graus, 139. Tem decolagem, Golo 5-6-1-6. Cruzeiro 48, complexo na IEDS, fecha, metrô na frequência 1-1-8, décima 9-5, azul 5-0-4-8. 1-8-9-5, azul 5-0-4-8. Foi Salvador, bom dia, azul 5-0-4-8, sabe da Max Ray, 1-0. Azul 5. Azul 5048, ajuste no 08, continue a aproximação, reporte visual. Continue a aproximação, altimetro no 08, azul 5048. Cruzeiro na HD1, autonomia, 3 horas e 30. Então 3745, está autorizado o táxi via parte 1, táxi Índia. Considera que no 0, chame torre Salvador, 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-8. 018, 5, 5, 6, 7, 4. 1, 5, 6, decola 5, 6, chama o controle Salvador, 1, 2, 0, decima 8. 2, 0, 8. Controle Salvador, boa tarde, 1, 5, 5, 6. Autorizado, pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 139. Autorizado, pouso no 0, azul 5048. 4 mil pés. Quando você conseguir meio após, após foi lida. Mantenha a proa até 4 mil e depois lida. Controle Salvador, Guardião 01, passou através do Pico Sul. Visual para quanto? Guardião 01. Acione transponder, não recebo mesmo. Contato, bando guarda, guardião 01. Guardião 01, mantendo literal, chame a plena frequência 118 e 195. 118 e 195, guardião 01. Salvador, guardião 01. Guardião 01, ajuste no 08, vento 130 graus, 12 nós. Mantenha para o Itapuã. Confirme esse visual com Embraer Azul na final no 0. Afirmo. Gente, é Guardião 01, autorizado o usamento do eixo à retaguarda do Embraer Azul. E pouso Axter no pouso da Grae. Vento 130 graus, 12 nós. 130 graus, 129, azul 1008, autorizado o cruzamento, a retaguarda, a torre da retaguarda na final, é reportado na curva de 4 graus, guardião 01. No farol da barra. 06, Palmo, tráfego 2 horas, próximo fora da barra, prosseguindo para a SBA 8 da Tanima. Matando aqui, os pés de um helicóptero. Desça para 2010, autorizado IADS, que sua pista no zero, reposta estabilizado, do 1455, forma ajuste no 09. 2010, 10, 18 ajustado, está autorizado IALS, reposta estabilizado, do 1455. Salvador, pode ser, 6213. Poderia autorizar voar no Prodip 10? Voo no 556, guardião 01, nacional, 4 graus. Seja guardião 01, vento 110 graus, 149, pouso a critério, reposte no solo controlado. Repostará no solo controlado, guardião 01. Salvo Salvador, 3745, autorizado a linha decolar pista no zero, vento 120 graus, 149. Autorizado a linha decolar no zero, 3745. Ok. 5048, autorizado o táxi Alfa, reportando para a sua direita. Alfa, reportará a direita do 504. Controle Salvador em 120, decimal 8. Guardião 01 no solo, 01, frequência livre. 01, frequência livre. Igualmente. 433-95, voo 956. 251-3695. Levou no 455. No 455, prossiga, controle para o lugar. A gente vai no tráfego de altimetria aqui na nossa proa. 455 com a helicóptera baixa de tudo. Ok, obrigado. E a Juliette para a posição 1 do 5048. Azul 2742, 2 milhas da posição Conde, contato com radar, voe ponto 42 para chegar a ponte, ajuste 908, reporte da descida Azul 2742. Boa tarde, Jota 3745, sua escolha. 3745, contato com a Lada Colégio do Bahia, César da E, para nível 360, 3745. Via da E, 360, autoriza da E. 3745, mantém a pessoa da saída. Vai manter o 45. Desce para 3 mil pés, ajuste no 09. Gol 1962. 3 mil pés, com 1.18, no gol 1962. Precisado, next way, da 10, gol 1455. 1455, complete na IABS X-Ration, na plena frequência 1118, décima 95, gol 1455. Corre, 1895, 1455, boa tarde. duas milhas para estar. Carlos, confirme localização, posição. Alberto Cabral, quente, repete no local de curso. 0-8, reporte de Itamoro 455. Avisou agora no 455, uma milha. Chegou no 455, tá. Autorizado pouso na pista 1-0, vento 1-4-0 graus no 4. Livre pouso na pista 1-0, gol 1-4-5-5. Janela 356, a sua identificação dessa vez chegada a Mário para nível 050, ajuste 1018, Janela 356. Pode, tá. 356, autorizado de SAP, a Janela 356. Para 2.000 pés, autorizado IRS X2, pistão 0, repete estabilizado, gol 992. 2.000 pés, autorizado IRS, pistão estabilizado, gol 992. Pistão azul, posse de forma índia, Delta 90. Padrão de forma índia, Delta 90, ponto de segurança. Delta 90 solicita um 360 nessa região. Índia Delta 90, não acesso tudo em forma do setor, frente 360. Guardião 06, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Salvador, Guardião 06. Guardião 06, controle Salvador, possível. Salvador, Guardião 06, controle Salvador. Guardião 06, centro perto do litoral, reporte através de Piquiaçu. Dessa via chegada a Mário para nível 060, ajuste na 098, portanto 3216. Direita, solo Salvador, 121, decimal 1. 211, livrando a direita, vou no 455. Receita, qual é o poderia comprar fixo da bordo? Cliente, estacionamento antes da colagem, torre 11895, ajuste 018. Prossegue Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette para o 02, gol no 455. Alfa Salvador, um bom dia, gol 18, minha parte. 745, chame 7 reduzido na frequência 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-9-5, 7-3-7-4-5. 7-2-5-1, alterna 3-3-9-5, obrigado, boa tarde. Ajuste no 08, continua a aproximação, reporte visual. Reporte visual, voo no 962. Gente, voo no 962, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus no 39. Livre pouso está 10, voo no 962. Guardião 06. Guardião 06, ajuste no 08, vento 120 graus, 149. prossegue em farol Itapuã, reporta quando visual compõe que dá gol na final do 1-0. CS vai passar 0-0. Voo no 962, informação de tráfego. Helicóptero da Polícia Militar, 500 pés. Linha do litoral, sua direita, sem interferência com aproximação. É. Transformador de Delta Novembra já visual com o local de pouso. Linha Delta Novembra, presença livre. Novembro, frequência livre. Frequência livre, Novembro. Marca guarda para o Grael. Última aeronave que chamou a torre. Tá conseguindo, não tô conseguindo entender o que está sendo transmitido. Guardião 06, Guardião 06. Está autorizado o cruzamento do eixo da 02 da retaguarda do Bang da Gol. Reposte na conta final para o Grael. Gente, guardião 06, vento 120 graus, 12 nós, pouso a critério, reposte no solo controlado. 06. Voo 1962, no solo, aos 12, direita solo Salvador, 21, décima 1. 21, voo 962. Está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 07, vai ser confirmou na Alfa Juliette para o gate? Reportando Juliette, 1962. Reportando para Juliette, 1962. Autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decolo no zero, primeira curva à esquerda, estilo zero da PUC, transição Caju. Respondo 5562, controle no 202 Simão 1. Autorizado Mike Oscar, 5050, Serra Alta, plano de voo, vai decolar no zero, na PUC, transição Caju. Primeira curva à esquerda, frequência 1208, transponder 5562. O 2-0 do Cima 1. Afirmo, chama pronto para o posto de adicionamento 264. Chama. 040. 62, informo que irá aguardar a posição 07 ser liberada. A sua escolha está aguardando, 962. No meio do separa 4 mil pés, o time trem Salvador 10-18. Vitor, NGB. 32 no meio, redução de velocidade para 2009. Redução no meio, redução. Vitor, Índio Juliette, possível. Visuais, último trem Salvador 1017, via Correia 2, em qual em Paripe, Vitor, Índio e Juliette. Está autorizado, estamos em contato. Por gentileza, condições de coordenar a equipe de solo? Demora deixar o Boeing da Gol entrar na posição 07? Afirma, Tio. Cliente, grata. Som, chamador, azul, 021, da Tio, posição 9. Está autorizado Guarulhos, nível 360, decola 10, curva direita, saída da El, Lisa Motiva. E a Upsul 10, Taubaté. Controle de Salvador opera 1208, aciona 5571. Aciona 5571, está autorizado Guarulhos, nível 360, saída da El, Upsul 10, Taubaté. Controle de 1208, transfondo 5571. 5021, com o Gol 9962, com cautela em graça de Juliette, posição 07. Juliette 07, 962. Azul 2742, redução de velocidade 2209. 2209, Azul 2742. Trocou de estacionamento na posição 5. 264, aguarde o estacionamento. Aguardamos. O Kira no meu Oscar, boa tarde. Siga. Sapatango, o Kira no meu Oscar, livre acionar sem táxi. Autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da Papá. Azul 2742, submutilação para o sequenciamento de tráfego, mantenha presente pro Tela como limite localizador. Mantenha pro limite localizador 2742. Alinhado? Foi 2 no meio, está livre. Aproximação. Pronto, estabilizado. Esse foi 2 no meio. Vai estabilizar. Chama 356, completa a aproximação LF, chama a torre Salvador em 1-8, aproximar 900. 2-9-5. 3-5, aproximar estimado para iniciar o feedback. Chinelo 6356, ajuste no 017, confirme 3 de avisão. Afirmativo. Chinelo 6356, autorizado pouso no 0, veículo 130 graus, 149. Primeiro pouso, 6356. Agora aqui, então estamos iniciando agora. Gente, visual, estamos pro táxi. Chamarei a sua táxi. Nova táxi, Tá autorizado o táxi até através do posto 06, aguardando para seguir. Alô, Salvador, muito boa tarde. Com 2067, paciente Taquilo, e solicita autorização para Guarulhos 380. Sim, está fora da Elena da Morte, já aguardando cópia. Da Elena Morte, obrigado. Azul 2742, para o Lucas 2, esquerda 130, chama estabilizado. Esquerda 130, chama estabilizado, 2742. 3216. 3216, complete a aproximação de F, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 95, obrigado e boa tarde. 2742 está autorizado, descer para 2000? Para 2000, está livre. 2000, 2742. Chanel 6312. 142 a bordo, nós estamos alternando Guarulhos com 340. 0340? Afirmativo, 0340. Gente, Jané 6213, raio totalizada à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10017, mão voo. Obrigado. 3216, boa tarde. Ajuste no 018, continua a aproximação, vai 37 de bolsa. É o 0908 agora? Signo 09 da Bianca. Obrigado, Vetopera. Agora é transferência das indicações. Estabilizado, Azul 2742. Azul 2742, complete a aproximação LF, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 900. 1895, boa tarde. Taxi via Alfa, chama a sua Juliette. Alfa, chama a Juliette, minha 3. Sou o Kilo Romeu Oscar.